guerreiro na arena que não fraquejou, que não se entregou, que pro inimigo não se ajoelhou. Não dou touros, dole as joias, não me cega. As lágrimas de Cristo escorreu nas favelas. Pedra rara, só trouxe a dor pro meu povo. Nos barracos eu ouço choros, mundão tenebroso. PT-38 na cinta é moda na quebrada. Pivete aprende a sobreviver, na lei do morre ou mata. Sangue na vala, amanhece mais um dia. Na guerra morre ladrão e polícia. Na periferia a rotina é triste, o crime tá no caminho da escolha. Vários irmão aqui, tá com o pescoço na forma. Na boca o vapor, vários louco acelerado. A madrugada tá cabulosa, só homicida vendado. Soldado armado, não enxerga o irmão do gueto. Mata por dinheiro, é só mais uma oração pra esse parceiro. Jeito igual que os boy quer curtir. Esbanjando o ouro, vendo nós se destruir. Aqui não é cena de filme ou novela de final feliz. Só quando o sangue derrama, madame abaixa o nariz. No mundão, os homens não honram as palavras. Só quando o sol nasce nas muralhas, a alma é resguardada, as mãos pregadas da cruz se soltou. Negou, o inimigo que traiu, viu que o mal na escuridão se apagou. Quem carregou o fuzil do morro pro asfalto, viu que o bagulho tá louco, o mundão tão campo minado. Mas não me rendas ao gemo, meu pulso quer aprisionar. Mas onde Jesus pisou, os vermes vai rastejar. As flor vermelha e branca, as orações emocionadas. Coroa segurando na alça do caixão, em terra caminhar. As lágrimas escorrem no rosto todos os dias. Periferia, cena triste, a fé no chão agoniza. Cotidiano, suicida nos filmes tristes, as coroas chora. Na guerra os irmãos morrem sem missão honrosa. Sem medalha, sem glória, sem pódio pra troféu. O sofredor na terra só encontrará a luz no céu. Juiz ou réu, qual se salvará? Aquele que chorou, que julgou pra condenar. Quando Jesus voltar, muitos vão ficar. Os que atiram pra matar, os que fez as coroas chorar. Quem vai julgar? O ladrão, o catador de papelão. O irmão na prisão, o patrão na mansão, né, João? Somos cartas do mesmo jogo, das mesmas favelas, dos mesmos morros. Pros loucos do mundão que a missão não abortou. O rap pra carregar tem que ser sofredor. Pelo amor, quantos guerreiros foram abatidos? Morreram na batalha, enterrados sem salvar de tiro. Bandido no coração. Coração dos verdadeiros, as palavras não morrem. Em devoção ao gueto, aos parceiros de todas as favelas que correm juntos, somando no universo a função dos vagabundos. Que tá no mundo preparado pra missão, carregando sofrimento no vale da escuridão. No olhar da traição, tentando escapar, vendo os vermes conspirar, buscando a forma pra nos aniquilar. Do lado de lá tá o poder formado, os boy no controle, dentro dos blindados. Preparado, eu vejo aqui vários comparsa. No caminho sombrio, na trilha das lágrimas. Várias quebradas, várias fitas, mil problemas. Os guetos, as favelas, carrega as sentenças. Da violência do mundão, eu tento escapar. Não quero fazer a minha coroa chorar.